as nuvens se transformam pra gente se juntar. Eu sinto bem mais perto o final. Como pode um grande amor aos poucos se acabar? Te amo, te quero, mesmo sabendo que você